Hoje é sábado, dia 18 de março de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, programa Fronte até meio-dia. Estamos já na segunda hora do programa e estes são os contatos aí para que você possa interagir conosco aqui na programação. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o perfil no Twitter e também o nosso número no WhatsApp. Adicione aí para ficar ligado e também concorrer a prêmios, né, nas nossas promoções, 4598828-2828. E foi lançada nesta semana, na noite de terça-feira, lá na capital do estado, Curitiba, isso na filial, né, da rede Madeiro, junto ao Relógio das Flores, no centro histórico da cidade, a campanha de divulgação Iguaçu tem a maior queda por você. Campanha que conta com a participação de comediantes e personalidades de canais humorísticos no YouTube, né, para promover de forma bem humorada os atrativos aqui de Foz e região de fronteira. Para esse lançamento dessa campanha foram convidadas mais de 100 pessoas, entre autoridades, agentes de viagens, operadores e imprensa, sob coordenação da gestão integrada do turismo e do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. O material tem como foco o público jovem brasileiro, tendo como gancho o momento propício, né, para viagens dentro do próprio país e também para a formação de público aqui para a cidade de Foz. E aí eu pergunto, você já viu os vídeos? Curtiu? Responde pra gente aí. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana, quadro que destaca iniciativas que geram conteúdo relevante nas redes sociais, hoje navega uma vez mais até o Facebook, né? Muitas vezes a gente acha que só tem coisa inútil por lá, mas nada disso, viu? Tem muita coisa bacana também. A nossa curtida vai para a fanpage da Orquestra Filarmônica da Unicesumar, que se apresenta neste fim de semana aqui em Foz do Iguaçu, né, com entrada gratuita no Marco das Três Fronteiras, concerto que será na noite de domingo às 7 horas com repertório de músicas clássicas bastante conhecidas do público, trilhas sonoras de filmes e também clássicos da música popular brasileira. Tudo isso tocado, né, com a sonoridade de uma verdadeira orquestra imperdível, viu? A Orquestra Filarmônica da Cesumar está completando 14 anos de atividade e conta aí com vários materiais gravados, né? Tem a cidade de Maringá como sede e faz apresentações em diversos palcos de todo o país. Para conferir o link para a fanpage da Orquestra Filarmônica Unicesumar e curtir também esse link, né? Dá uma passadinha agora nas nossas redes sociais. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! You too.

hearts were lovers. That is fine. Though nothing will keep us together, we could still die just for one day. America. Poppy. You're beautiful, and that that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 18 de março de 2017. Programa Front que vai até meio-dia. Se você acha, né, que já tá acabando, ó, não tá acabando não, viu? Claro que não, tem muito mais mesmo. Na volta tem o Sidney Busanello falando de esportes, tem também a goleada do quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. É um instantinho só, viu? Não saia daí. Front Transamérica, já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.